120 por hora. Botei a turma toda do passeio pra fora. Escuva em duas rodas sem usar a buzina. Parei a quatro dedos na vitrina. Legal! Ai, ai, Johnny! Ai, ai, Alfredo! Quem é da nossa cama não bebeu? Ai, ai, Johnny! Ai, ai, Alfredo! Quem é da nossa cama e não tem medo? Meu carro não tem breque, não tem luz, não tem buzina. São três carburadores, todos três envenenados. Só para na subida quando acaba a gasolina. Só passa se tiver sinal fechado. Ai, ai, Johnny. Ai, ai, Alfredo. Quem é da nossa cama e não tem medo? Ai, ai, Johnny. Ai, ai, Alfredo. Quem é da nossa cama e não tem medo? Encontrei pneus carecas derrapando na raia. Subi a galeria pra se esmaiar.